GW Studio Produções. Aqui a pegada é diferente. Estou observando o poder dessa danada. Estou observando o poder dessa danada. Sabe qual é? Assim ó. Balançando a raba. Eita! Chama pra mim, mesão. Aqui a pegada é segura. Portal do Arrocha. Rabetão. Estou observando o poder dessa danada. Estou observando o poder dessa danada. Sabe qual é? Assim ó, balançando a raba, eita delícia. Balançando a raba, chama no solinho. Venha no macetinha, só não pode se apaixonar.